Ressurgindo da masmorra no sonho de quem sonha labirinto sem saída. Um convite, carta bomba, o terror anfitrião, mestre do jogo na missão. Um revide, explosão, uma sombra sem razão. Desertou, sem palavra, uma bruta e só na espera. Não é digno de nada, minha paz é sua guerra. Oposto do maldito dito, feito dito, nascer, crescer, morrer. Esse é o ciclo, talento permanecente, charada que força a mente. Avisa que eu tô no quente, a trupe que vem com a gente. Dependente de qualquer coisa que a mente afoita, discípulos numa guerra, escondido numa moita. Vitória justa, é gataça, humildrão. Mostra a raça, vem que vem ou vai que vai pra puta que o parta. Vixe. Inflige, aflito no revide. Quem lançou a ideia não tá mais, nem te oprime. Eu acho que é justo uma cobrança de tua forma. Um defensor, um artista que se expressa em sua obra. Prima, rima, sentido que complica, instinto que incentiva. Jogo da velha vida, cada passo na fronteira. Só dá sorte no caminho, na lei da rasteira. Conta fortaleza sem espinho, prego a paz, sim senhor, da maneira correta. Atrevido guerrilheiro, bicho solto nessa selva. Cada um no seu lugar, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Eu represento a trupe, você quer o que, neguinho? Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Eu represento a trupe, você quer o que, neguinho? Desaforo, escuto, talvez falou pro mundo. Coragem lapidada na estrada, vagabundo se expande. Sempre mais distante, avante, sem pista. Meu nome tá na lista, sem chance. Eu tenho fórmula, eu sou talento, vista grossa. Parábola, um conto, eu conto, faço aposta, eu vi. Caneta e papel, só vou humano, voluntário. Quem sabe o primário, vou rimando. Zona Sul, uma mais, charada. Espera, telescópio, da vista nova era. Espera, impossível, aspecto inquilino da maldade. Arde a saudade, crise, rasteja a amizade. Atudo com voto de fé, qualquer episódio. Ódio, ódio, tudo pra subir no pódio. Natureza que te faz vibrar demais. Minha paz contra a guerra nos quatro cantos postais. Portão aberto, minha cota me espera. Seguro o submundo, cão que prolifera. Mistério, eu quero a chave do inferno. De bem e mal, mal e bem, por assédio. Concreto, peço pro sério que eu te mostro seu abrigo. Em time que tá bom, não se mexe, eu recito. Que a maré não tá boa, nem na chuva, nem garoa. Lá do sul, muita treta, eu não corro à toa. O anti-horário, o honorário, nem esperto, nem otário. Faz o seu imaginário, ir pra casa do caralho. Prega paz pro senhor, da maneira mais correta. Charada, guerrilheiro, bicho solto nessa céu. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Eu represento a trupe, você quer o que, neguinho? Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Eu represento a trupe, você quer o que, neguinho? Sube toda chama que aquece. Não interfere que o gelo derrete. Se o pano rasga, tudo acontece. Perde seguro, pula um muro, dá tiro no escuro. Explode com tudo, foda-se o mundo ao meu grau. Vagabundo, fórmula, canção, feitiço do cão. Na parte patrão, sou neutro. Né não, nego, sexto sentido, impacto intacto. Sobrevivo, pacto com os deuses, pressentindo mal cancerígeno. Patriota, essa é a cota, faz aposta com seu estilo. Quem sabe a derrota te erga no quinto. Aonde que traga a humildade. Quem rimou decreta essa fita de verdade. Minha parte é só coragem. Posso dor do ódio que enche o coração de paz. A favor do vento eu vou que vou. Sempre mais principais, votam dos rappers atuais, dos tais, assunto discreto, esperto pros mortais. Busca felicidade nos países tropicais. O fascinora, a víbora, problemas espirituais. Entre amor e ódio, a proteção vem de lá. A escolha, a sentença, cada um no seu lugar. Intruso, bico sujo, 9-0, o dia inteiro é zica. Que nem achar agulha no palheiro. Eu vejo, analiso, mas confuso eu vou ficar. Tenho crime com seu time, de qual lado você tá? Dia a dia, calmaria, irradia um clima positivo. Alegorias não é só escrever. Tô vivo, prego a paz, sim senhor, da maneira mais correta. Félix, guerrilheiro, bicho solto nessa selva. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Eu represento a trupe, você quer o que, neguinho?